esperança em Cristo está. Ele é minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz. Em ti o medo se desfaz. Tudo pra mim, conforto meu. No teu amor firmado estou. Em Cristo Verbo que desceu, o próprio Deus bebê se fez. O dom de amor e retidão sofreu desprezo e humilhação. Naquela cruz Jesus morreu. Ao mundo Deus seu Filho deu. Foi condenado em meu lugar. Tudo ele fez por mim amar. Aleluia, oh Jesus. Seu corpo ali moído foi. Assassinaram meu Senhor. Mas glorioso dia em que ressuscitou meu Salvador.